Boa noite, igreja. Convido as crianças para vir aqui na frente, para que a gente possa orar. Para o cultinho. Que bênção. Do reino dos céus, as crianças. Pai, que o Senhor continue com elas, Pai. Continue abençoando a cada vida, continue abençoando cada família representada por essas crianças, Senhor Deus. Abra o entendimento delas para que elas possam, já desde pequena, estar aprendendo os caminhos que são do Senhor. Cale fundo do coração delas, Pai, a tua palavra, Senhor Deus. Abençoe aquela que vai ministrar, ser com ela, que esse encontro seja de bênção na vida de todos eles. É a oração que eu faço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. É isso mesmo. Vamos orar? Cubra sua cabeça. Meu Deus, obrigado por mais essa oportunidade de nós podermos reunir em teu nome, Pai amado. Que o Senhor possa estar, a partir desse instante, acalmando nossos corações, abrindo nossas mentes, abrindo nossos corações, para que a gente possa entender a palavra que vem do alto. Senhor, essas pessoas vieram aqui para ouvir o Senhor falar. Por isso eu lhe peço, meu Pai, que a partir desse instante, o João diminua e que o Senhor cresça nas nossas vidas. Peço também, Pai, se há alguém nesse ambiente que passa por alguma dificuldade, meu Deus, quer seja no campo nos relacionamentos, no aspecto da saúde, saúde física, psicológica, saúde espiritual, no campo do financeiro, enfim, Senhor meu Deus, o Senhor conhece cada necessidade, e seja já desde o início desse culto, curando, restabelecendo, a nossa esperança é no Senhor, ó Pai, nós cremos no agir do Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, o Senhor fazia milagre antes, o Senhor pode fazer milagre hoje, nós cremos nisso, Pai. Por isso, essa é a oração na esperança que nós temos em ti, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja. Eu estou muito, muito feliz pela promoção do Yakisoba. Foi um momento em que eu creio que foi a manifestação verdadeira do que é a igreja. Do que é a igreja. A irmãzinha que saiu daqui brincando, ela disse: vamos brincar. E é isso. Deus nos convida a brincar. Você acredita nisso? Deus nos convida a brincar. Ele quer o melhor para nós. Ele já preparou o melhor para nós. Ele quer que nós estejamos na presença dele em alegria. Em alegria. Todos trabalharam. E muito. E muito. Vocês estão de parabéns. Mas eu não sei se é porque não estava usando a máscara. Eu não sei se é porque estava. Todos nós estávamos, porque estávamos cozinhando, estávamos usando aquela máscara de proteção para não estar contaminando os alimentos. Mas tinha dois, eu vou denunciar. Tinha dois que não estavam usando. Mas para mim foi uma bênção. O Lauro e a Diva. A alegria do Lauro e a Diva é contagiante. É maravilhoso, Lauro. No fundo da minha alma. O Evangelho é alegria, pessoal. O Evangelho, nosso Deus não é ruim. O nosso Deus não é o Deus que pesa. Nós temos que fazer tudo com alegria. Com alegria. A criança fala o certo, vamos brincar. Brincar com seriedade, mas vamos brincar. O nosso Deus é um Deus alegre. É um Deus festivo. As mensagens mais importantes de Cristo eram em volta de uma mesa. Em alegria. Lauro, parabéns. parabéns, amado. Diga parabéns. Recebe bem, recebe com alegria, vai fazer com alegria, faz, olha, todos, eu sei que todos, eu denunciei antes, né? Eles estavam sem, pois vocês cobram dele. Mas eu sei que todos trabalhou com alegria. Eu tenho certeza disso. Por isso que é sucesso, igreja é alegria. Igreja tem que ser alegria. Se nós viermos para a igreja e voltar triste, não é igreja, nós fomos para um funeral. Cristo morreu, não há dúvida. Mas qual que é o fato mais importante? A morte ou a ressurreição de Cristo? A ressurreição. Todos os outros deuses que dizem por aí morreram e continuam mortos. Cristo morreu e ressuscitou. Para nós, cada encontro desse tem que ser encontro festivo. Tem que ser alegre. Tem que ser feliz. Tem que ser feliz. A Bíblia fala que nós somos um povo feliz. A Bíblia, ela alerta que nós somos um povo feliz. Porque nós temos um Deus vivo. Um Deus que interage conosco. Igreja não é lugar de tristeza. Aqui é lugar de promessa. Aqui é lugar que fala que você vai ter um futuro maravilhoso. Por isso, amados, um dos cominhos do fruto do Espírito fala que é alegria. Alegria. Alegria. Você é cheio do Espírito? Você foi batizado no Espírito? Você aceitou Cristo e foi batizado? Então demonstra alegria. Põe alegria no teu rosto. E alegria é exercício. Alegria é exercício. Se começar, é que nem aquele biscoitinho, né? Sabe o que começa, mas sabe o que para. Se começar a ser alegre, você vai ser alegre. Se começar a ser triste, você vai ser triste. Faça a opção pela alegria. Eu sei que todos ontem trabalharam com alegria, mas pelo fato deles estarem sem a máscara, para mim ficou mais fácil de constatar isso. Lauro, parabéns, continua assim. Diva, parabéns. É Diva mesmo, não é isso? Continua assim, maravilha, beleza de Deus. Isso são, nos alegra, nos fortalece. É muito bacana. Igreja é isso. Fora isso, é peso. Se nós viemos para a igreja para carregar peso, então não venham na igreja. Se é para vir para a igreja e voltar para casa mais pesado do que veio, não venham na igreja. Você tem que vir na igreja e deixar o peso aqui. Tem que vir na igreja e deixar o peso aqui. Voltar para casa leve, tranquilo, confiante de que o nosso Deus é vivo e Ele é conosco. Eu, nesses dias, eu tenho falado a respeito de Mateus. Porque o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele fala do ministério de Jesus Cristo, mas ele fala para o povo judeu. O povo judeu era um povo extremamente religioso. Era um povo religioso. Mateus, ele era um judeu, falando para judeu, e está denunciando: olha, vocês são religiosos demais, vocês têm que fazer mais festa, vocês têm que ser mais alegre, alegre-se no Senhor, vocês têm que ser mais felizes. No primeiro dia, no primeiro culto, nós falamos que havia sido anunciado o Deus Salvador e que nós deveríamos reconhecer aquele que deveria ser adorado, somente aquele que deveria ser adorado, e obviamente que é Jesus Cristo. Pois nós falamos a respeito da perseguição que Cristo e a família sofreu, falamos da tentação que Jesus sofreu, e isso é um aprendizado importante. Se Jesus, Deus homem, sofreu tentação, o João vai sofrer também. O João vai sofrer. E eu creio que todos vocês também irão sofrer. Mas Jesus venceu a cada tentação com a verdade. E qual a verdade? Com a verdade bíblica. Por isso é importante conhecer a Bíblia. É importante conhecer a Bíblia. Eu enfatizei no domingo que passou que não é preciso passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Não é preciso se matar de ler a Bíblia. Não é preciso passar 24 horas em oração. Não é preciso isso. Deus não pede sacrifício de ninguém. Sacrifício de louvor. Sacrifício de coração mesmo. Tá? Não é a quantidade de versículo bíblico. Não é a quantidade de jejum, não é a quantidade de oração que você faz que vai te aproximar mais de Deus. Você aprende e pratica, isso te aproxima de Deus. Você aprende e pratica, isso te aproxima de Deus. Se você só acumula e não pratica, é o mar morto. O mar morto é um mar que acumula, tudo chega nele, mas ele não distribui, para tudo ali. Por isso que é o mar morto, é um mar saudável. Eu falei, eu vou dizer que não é preciso ler muito, mas é preciso conhecer pelo menos um evangelho. O cristão tem que conhecer pelo menos um evangelho. O cristão que não conhece o evangelho é difícil. Porque cristão, pequeno Cristo. Cristão quer dizer pequeno Cristo. E para nós sermos pequenos Cristo, nós temos que conhecer a Cristo. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fala a história de Jesus de uma forma mais cronológica, sistemática, mais para teólogo. O evangelho de João fala de Jesus, mas Jesus amor, mais pastoral, mais de relacionamento, de vivência. Então, leiam o evangelho de João, vocês vão se dar bem na vida. Se ler o evangelho de João, vocês vão, se pode acreditar. Não queira ler Levítico, não queira ler Deuteronômio, não queira ler Lucas, esquece isso, não é o momento. Vai chegar o momento de ler tudo isso. Mas a igreja está se solidificando. Então é preciso conhecer Cristo. Cristo. Cristo. É preciso conhecer Cristo. Leia o evangelho de João. E para o seu dia a dia, para a sabedoria, para você lidar com o seu dia a dia, na vida comum e fora, nos relacionamentos comerciais, relacionamentos familiares, o que, que você deve ler? Ler Provérbios. Provérbios. Afinal de contas, Salomão parou um dia e ele deduziu, ele reduziu todo o ensinamento do Antigo Testamento e colocou em Provérbios. Está tudo lá. Está tudo lá. Mais para frente, a hora que você estiver mais tranquilo, aos poucos, vá lendo a Bíblia inteira. Aos poucos. Aos poucos. Mas a princípio, leia João. Leia Provérbios. Depois, aos poucos, vai crescendo, vai lendo mais. Gênesis, Números, Levítico, Deuteronômio. Aí vai. Aí vai. Tem livro para ler o ano inteiro lá. Dá para ler. São 69, dá para ler no 2 capítulos por dia, se lê no ano. Mas lê João. O assunto de hoje é o começo do ministério de Jesus Cristo. O começo. O que é ministério? Ah, eu tenho ministério na igreja. Ah, eu tenho ministério na igreja. Quando eu cheguei na igreja, o pessoal falou, ministério. Ah, eu vou querer da fazenda. Melhor, né? Ou da economia. Não, ministério é trabalho. Eu tenho ministério, então você trabalha na igreja. Eu tenho ministério do louvor, você trabalha no louvor da igreja. Aí eu tenho ministério da hortinha, então você trabalha na horta. Aí eu tenho ministério com as crianças, você trabalha com as crianças. Ministério é trabalho. Nós vamos entrar hoje o início do ministério de Jesus Cristo, que segundo os textos bíblicos, foram 3 anos e meio. 3 anos e meio. Jesus Cristo esperou chegar aos 30 anos para fazer um ministério de 3 anos e meio, que foi um ministério que revolucionou o mundo todo. Alguém me diz, por que 30 anos? Alguém poderia responder? 30 anos, porque a idade penal naquela época era 30 anos, hoje é 18, não é isso? 18 anos para a cadeia, você gostou todo, lá era 30 anos. Se Cristo fizesse alguma coisa antes dos 30 anos, quem seria penalizado seria o pai ou a mãe. Aí ele não pagaria aqui, seria o pai e a mãe pagando por ele. Então ele esperou completar os 30 anos para cumprir toda a lei judaica. Para cumprir tudo o que o homem queria. Para depois ele começar seu ministério. Então Jesus, ele começa seu ministério com 30 anos e ministério de 3 anos e meio. É tudo isso aí, ó. Mateus 4, de 12 a 25. 5 o capítulo todo, 6 o capítulo todo e 7 parte do capítulo. Ó, isso aqui, o prospecto, você guarda para durante a semana, se tiver tranquilo, você dá uma confirmada, tá? Porque não dá para poder seguir exatamente isso. Deus vai falando, a gente vai falando, porque se ficar preso aqui, aí fica um pouco mais difícil. Mas você guarda, e aí depois em casa você acaba de completar isso. Então Jesus, ele inicia a sua pregação na Galileia. Está lá em Mateus 4, 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, João é aquele primo de Jesus, João Batista, que veio anunciando a chegada do Salvador. Jesus voltou para a Galiléia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Jesus cresceu em Nazaré. Mas quando ele voltou para iniciar o seu ministério, ele foi para uma região chamada Cafarnaum, na parte norte de Israel. O início do ministério de Cristo, ele inicia anunciando que o reino de Deus chegou. A primeira promessa de Cristo é: olha pessoal, o reino de Deus chegou. Em outros livros, outro evangelho fala: olha pessoal, o reino dos céus chegou. Eu já falei aqui e volto a enfatizar: o reino dos céus foi inaugurado com o ministério de Jesus Cristo. O reino dos céus foi inaugurado com o ministério de Jesus Cristo. O que é o reino dos céus? O céu. Jesus está dizendo: olha, vocês vão todos morar no céu, se vocês forem meus seguidores, se vocês confiarem em mim. Eu já estou inaugurando, eu vim para inaugurar. E uma das formas que ele teve que usar para inaugurar é fazendo sinais e maravilhas. Ele tinha que fazer sinais e maravilhas. Por que isso? Se o reino é dos céus, o rei é Deus. O reino é nos céus, o rei nesse reino é Deus. E Cristo, ele tinha que provar que ele era Deus. Hoje não mais, hein? Hoje Cristo, ele não vive se esforçando para provar ninguém que ele é Deus. Mas naquele período, ele tinha que provar que ele era Deus. Sabe por quê que ele tinha que provar que era Deus? Porque era uma época onde se havia muitos fazedores de milagre. Mas como assim? Não é só Deus que faz milagre? Não. É incrível, pessoal. Não é só Deus que faz milagre. Já perceberam isso? Nunca ouviu história que alguém foi em tal lugar e foi abençoado? Já foi em tal outro lugar, foi abençoado? Acendeu uma vela para tal, foi abençoado? Não, outros também fazem milagre. E Deus não diz que não faz não, hein? Deus não conta isso, que não faz não. Faz milagres. A grande promessa de Jesus é nós irmos para o céu. Preste atenção. A garantia de Jesus é que nós vamos para os céus. Na época de Cristo tinha fazedores de milagres, tinha judeus que expulsavam demônios, tudo parecido com o ministério de Cristo. Tudo parecido. Parecia que era, mas não era. Então, Cristo, ele vinha com a promessa: olha, o meu reino é dos céus. É, mas se ficasse só nisso, o pessoal não ia aceitar. Por que o pessoal não ia aceitar? Porque o pessoal daquela época, eles eram oprimidos pelos romanos. Eles estavam como que em uma situação de escravo. Eles eram como que escravo do povo romano. Então, eles não queriam o céu, porque o céu estava longe. O céu estava distante. O que perturbava eles era o soldado romano que ficava na porta do mercado. E quando eles vendiam alguma coisa, o soldado romano vinha para pegar o imposto, espoliar o comerciante, tirar tudo que o comerciante tinha. Eles queriam a libertação era daquela situação de momento. Porque quando o agricultor vinha para a cidade com o produto, os policiais romanos, eles ficavam na entrada da cidade já pegando o que era deles. Eles eram oprimidos por esse povo. Então, não, reino do céu não, a gente quer o reino aqui. A gente quer que o senhor tire esses romanos. Tá certo? Mas ele falava: não, o meu reino é dos céus. Vocês vão morar para o céu. E sabe o que é interessante? Muitos não acreditaram. É diferente de hoje? É diferente? Quando você vai levar o evangelho para alguém, para pessoa, olha, Jesus Cristo está grande aqui, que você vai para o céu. Ah, para o céu, olha que é o céu. É, já começa aí. Não acredito. É muito preso a esse mundo. É muito preso a esse instante. Lugar bom de evangelizar é velório. O cara olha para o morto assim, claro. Mas vai evangelizar no carnaval. Vai evangelizar numa festa. Ah, claro, não quero ver isso nada. Agora você fala isso aqui para mim, não quero ver isso não. Então, pessoal, nós estamos dentro de uma igreja, a palavra de Deus está aberta na mão de todos vocês. Mais de 80% do que Deus prometeu já foi cumprido. Falta aproximadamente, estou chutando, aproximadamente uns 20% para cumprir. Dos 80% ele cumpriu tudo. Será que vai falhar nos 20% agora? Não vai falhar. Não vai falhar. Então aquele povo, eles não estavam pensando em céu, não. Eles estavam pensando em terra. E a nossa preocupação, hein, pessoal? A nossa primeira preocupação, segundo Cristo, é buscar primeiro o reino dos céus. Nós temos que continuar firme nisso. É, mas tem um pregador aí que é ladrão. Bem, ele vai se acertar com Deus. É, mas tem uma igreja que faz coisa errada. Bem, ele vai se acertar com Deus. É, mas será que se eu ficar sozinho em casa? Não, sozinho em casa não dá. Sozinho em casa não dá, pessoal. Sabe por que não dá? Porque a Bíblia fala em congregação. Ela fala em união. Lembre sempre da promoção da pessoa. Um está cozinhando, o outro está embalando, o outro está levando. É isso, é corpo. É isso. É isso que é igreja, hein? Qualquer coisa diferente de igreja, qualquer coisa diferente disso não é igreja. Nós costumamos falar que na igreja não há desemprego. Tem ministério para todo mundo. Tem serviço para todo mundo. É só a pessoa chegar e se apresentar. Tem serviço para todo mundo. Você tem alguma habilidade que Deus lhe deu que você pode contribuir. Tem alguma habilidade que Deus lhe deu, tem alguma coisa que você pode... Puxa vida, mas eu... O que eu sei fazer? Ah, eu sei falar japonês, preciso de um tradutor. Ah, o que eu sei fazer? Ah, eu posso fazer entrega. Não, eu vou fazer entrega. Ah, o que eu posso fazer? Eu posso ajudar na horta. Ah, eu vou ajudar na horta. Ah, o que eu posso fazer? Eu gosto de cantar, eu sei cantar, eu venho cantar. Ah, o que eu posso fazer? Eu posso imprimir. É isso, pessoal. É isso que a igreja, lembre-se sempre da promoção do Yakisoba. Todos trabalharam. E a igreja é isso. Todos têm ministério. E Cristo, ele tinha então que mostrar a sua deidade. Aí ele fazia sinais e maravilha. Ele curava e ele mandava o tempo parar. Ele curava e parava. Ó, para de chover. Para a tempestade. Para o vento. Só quem faz isso é Deus. Só quem faz isso é Deus. Então, as pessoas, no primeiro momento, acreditaram que ele era Deus. Confiaram que era Deus. Mas com a mente sempre na libertação do jugo romano. Jugo romano. Sempre preocupado em ser libertos da opressão romana. Aí Jesus, o que ele faz? Ele começa chamando seus discípulos. Ele começa chamando seus seguidores. Ele começa chamando aquelas pessoas que iria propagar a notícia, que iria falar para outros. Ele separa os seus discípulos. E é uma coisa interessante, pessoal. Se nós formos analisar a vida de cada um deles, não é diferente da nossa. Não é diferente da nossa. Às vezes, nós olhamos para a Bíblia, a impressão que dá é que é algo sobrenatural a Bíblia. A Bíblia, nossa, eu acho que um dia um anjo veio com uma asinha batendo assim, e tal, e tá, colocou a Bíblia em cima do púlpito, e aí começaram a imprimir. Não é nada disso. Não é nada disso. A Bíblia, ela foi formada com os acontecimentos. Pessoas comuns, como eu e você, com vícios, com pecados, com erros, foram chamados, Deus capacitou aquelas pessoas, os milagres foram acontecendo, e o que era importante foi sendo registrado. Mas eram pessoas absolutamente igual a nós. Não tinha diferença. Não tinha diferença. Eles não eram sobrenaturais, não. Eles não eram pessoas sabe, não era, eu te garanto, eles não eram pessoas a mais do que nós somos. Eu lhe garanto, o que fazia diferença na vida deles era a ação do Espírito Santo. Era a ação do Espírito Santo. E o que nós temos hoje? Todos nós temos o Espírito Santo. Talvez a diferença é que eles sofriam a ação do Espírito Santo e se colocavam na posição de participar. De participar. Por quê? Presta atenção nisso. Cristo chamava: João, vem. O Espírito fala: Lauro, vem. E João podia ficar parado. Ah, não vou nada, esse negócio tá bom. Eu estou pescando, vou trabalhar, não vou. O Espírito Santo chama hoje. Chama hoje. Diva, vem. A Diva vem trabalhar. Vem para a igreja, vem ouvir a palavra. Chama lá fora. Ah, não vou não. Vou ficar na cerveja, vou ficar aqui na festa. Não vou. O Espírito Santo chama todo mundo. Não existe acepção de pessoas. Uns escolhem a tradição de família. Não, mas aqui é minha família. Outros escolhem inúmeras desculpas. Mas é preciso que vocês saibam, assim como Cristo chamou todos os seus discípulos para os preparar para pregar a palavra, ele chama todos nós também. E nós estamos, de uma forma ou de outra, participando disso. Vindo nos cultos, vindo nas promoções, lendo a palavra de Deus com calma, orando, conversando, participando com Deus. É isto a vida religiosa. Pensem que aqueles discípulos não eram pessoas sobre-humanas. Eles não eram. Eram pessoas absolutamente igual a nós. Até um ladrão tinha no meio deles. Até um ladrão tinha no meio deles. A pergunta é: Jesus não sabia? É claro que sabia, não há dúvida que sabia. Não há dúvida que sabia. Mas aquilo fica como exemplo para nós. Ele não escolheu um ou outro, ele chamou a todos. De ladrão a prostituta. Entendeu? De fazendeiro a servo lá do curral. Chamou a todos. Absolutamente todos. A grande diferença na vida desses heróis, que nós chamamos de heróis bíblicos, é que eles falavam, o Senhor falava no passado, eles falavam: eis-me aqui, Senhor. O Espírito Santo chamava e se aprontava: eis-me aqui, meu Deus. Essa é a diferença, mas ele chama a todos. Então Jesus separa, convida esses discípulos para iniciar esse seu ministério. Houve ali na Galileia várias curas. Jesus começa a mostrar a sua deidade através das curas e sinais e maravilhas que ele fazia acontecer ali na Galileia. Em um determinado momento, Jesus profere aquilo que nós chamamos de Sermão do Monte. Sermão do Monte. As pessoas que fazem sociologia, as pessoas que estudam o ser humano, as relações do ser humano, elas dizem que se toda a Bíblia fosse apagada, se toda a Bíblia um dia sumisse, Gandhi falou isso também, se toda a Bíblia sumisse, mas ficasse só o Sermão da Montanha, e as pessoas praticassem o Sermão da Montanha, já seria o suficiente para todo mundo viver em harmonia. Resumindo o Sermão da Montanha, depois em casa você tem que ler, o Sermão da Montanha, o resumo do Sermão da Montanha é obedecer, ser obediente, é o marido obedecer à esposa, é a esposa obedecer ao marido, é o filho obedecer à mãe, é a mãe obedecer ao filho, obviamente que dentro do bom senso, não é isso? Dentro do bom senso, sabendo que é o correto. Não é um querer sobrepor ao outro, não é um querer ser melhor que o outro. Não tem como um bom relacionamento o pai querer ser maior que o filho. Não dá. O pai tem a sua parcela de responsabilidade, assim como o filho tem a parcela de responsabilidade dele. Mas, perante Deus, os dois são iguais. Não dá para o marido ser maior que a esposa. Não dá para a esposa querer ser maior que o marido. Obviamente que cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem a sua atribuição, mas perante Deus, somos todos iguais. Então, um a respeito do outro, o outro a respeito a um, e todo mundo é feliz. E todo mundo é feliz. O grande problema do ser humano desde o Éden chama-se desobediência. Desobediência. Nós somos desobedientes. Porque nós imaginamos que sabemos mais do que o outro. Nós imaginamos que faremos melhor do que o outro. E a Bíblia nos chama a ter essa humildade de ouvir o outro, de trabalhar em equipe, de compartilhar com o outro, que o resultado vai ser melhor. Então, dentro dessa perspectiva que eu quero passar hoje, o Sermão da Montanha diz isso, que bem-aventurado é aquele que obedece. Bem-aventurado quer ser feliz. Bem-aventurado quer ser feliz. Feliz é aquele que obedece. Feliz é aquele que obedece. Eu vou ter que falar, porque não tem jeito. Toda vez eu falo que fui polícia. Alguém sabe que eu não fui polícia? Acho que não sabe que eu fui polícia, não tem jeito, né? Quando eu era soldado, eu fiz para cabo. Eu falei assim, cabo já não dá, mas me encheu o saco. Aí, rapaz, eu falei assim, não, mas tem um sargento, vou fazer para sargento. Falei, sargento já não me perturba mais. Mas tinha um tenente, vou fazer para tenente. Sabe o que foi a conclusão que eu cheguei? Não adianta. Sempre alguém manda em você. Sempre, não tem jeito, por mais que você queira fazer, por mais que você queira, vai chegar uma hora que você é submisso, vai chegar uma hora que você depende do outro, vai chegar uma hora que o outro vai ter uma autoridade sobre você, não tem jeito. Ninguém nessa terra tem autoridade absoluta. Por isso, pai, vá com calma. Por isso, esposa, vá com calma. Por isso, marido, vá com calma, bem-aventurado, feliz. Feliz, feliz é quem sabe obedecer. É quem sabe obedecer. Quem quer se impor não é feliz. Quem quer se impor, ele não é feliz. E às vezes está destruindo as pessoas que estão próximas. Está fazendo mal para as pessoas que estão próximas. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu confesso, eu tive que mudar muito. Eu tive que mudar muito. O Espírito Santo tocava, falou, não, João, você tem que mudar, como é que é? Você não pode mandar em todo mundo, você não tem, como é que você manda? Não, não foi fácil, pessoal. É uma luta, mas eu tive que mudar. Eu tenho que mudar. A minha dificuldade é a cara fechada. Mas eu vou colocar uns esparadrapos assim para poder ficar mais. Mas a minha dificuldade é essa. Entendeu? Ainda eu tenho a cara fechada, as pessoas já falam, esses dias na igreja. Foi numa igreja. A pessoa que falou que não ia sentar perdido tinha a cara muito fechada. Bicho, aquilo me destruiu. Mas, eu falei, então vou ter que mudar. Você está perdendo, porque tem cara muito bravo, cara muito fechado. Eu falei, misericórdia, tá pior negócio. Né? É que infelizmente, né, pessoal, as pessoas avaliam pela aparência, né? As pessoas não têm contato, não conversa, não se relacionam com você. Então as pessoas, e outra, chegou, falou que é polícia e já não serve. Falou que é, o cobrador de imposto, já não serve. Isso é bom para a gente aprender. Nós só podemos emitir uma opinião na hora que a gente começa a relacionar. A gente começa a conhecer outra pessoa. E uma hora importante de conhecer outra pessoa é quando você está sofrendo. Você conhece os outros quando você está numa dificuldade, num problema. Aí os verdadeiros amigos se aproximam. Porque os que vivem de aparência, acabou o dinheiro, acabou a saúde, e infelizmente ele se afasta. Aí, Jesus, ele nos orienta que nós temos que ser diferentes, pessoal. Jesus fala que nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que ser a luz do mundo. Ou seja, nós temos que fazer a diferença nessa terra. Nós temos que dar um gostinho nessa terra. Nós temos que conservar a palavra que é de Deus. É o sal na terra. Ser diferente. Não pode nem ser muito salgado, senão pesa, não é isso? Mas se for muito salgado também, cansa, né? Já viu aquele que vai evangelizar, que fica, a pessoa aquecendo, o cara está atrás, falando. Esse é um sal que está pesando. Tem que ir com calma, tem que ir devagar. Nós temos que dar a dose adequada. Tá certo, tem pessoa que tem pressão baixa e precisa de mais sal, né? A pessoa que está dando, esse dá mais sal, porque o cara está levantado. Mas cuidado, vai dar a dose muito errada que mata o paciente também. Tem que tomar cuidado com relação a isso aí. E a luz do mundo? O que é a luz? Um ambiente de treva, as pessoas têm que chegar e falar, nossa, olha, quem olha para o Lauro e para a Diva e para os demais, fala assim, esses caras são crentes. Chega com alegria, chega com firmeza, cumprimenta feliz, fala, ah, esse pessoal é crente. Por quê? E confia. Crente, meu, não não é isso? Deus é conosco, Ele trata conosco. Qual que é o problema, então? Qual que é o problema? Ele é conosco. O que pode nos destruir? Nada. Pode destruir o corpo, pode destruir a carne, mas Ele fala que Ele é conosco. Nós temos que ter essa certeza, não pode ter essa dúvida. Não pode ter essa dúvida. Tem um pessoal que tem medo de demônio, sabia? Você sabia que tem gente que tem medo de demônio? Não sabia? Tem gente que tem medo de demônio. Mas a Bíblia fala que lançado fora do céu foi um terço. Um terço! Quanto que sobraram logo? E quem é mais? O dois ou um? Mas quem é mais? Tem mais anjo bom do que anjo ruim, pessoal. A gente está dando enfoque, dando atenção para o que é ruim, está errado. Está errado. Está errado. Está errado. O nosso foco é Jesus Cristo. O nosso foco é no que é maior. O nosso foco é naquele que nos garante. Então, nós temos que ser o sal na terra. As pessoas chegarem e perceberem que você tem algo diferente. É, tem algo diferente. É diferente esse cara aí. Tá certo? E ser a luz do mundo. Num ambiente de trevas, num ambiente terrível, vai na oração, vai dialogando com Deus, que aquele ambiente, com certeza, ele vai ser restaurado, ele vai ser mudado. Jesus, ele fala também que ele não veio revogar a lei. Jesus não veio revogar a lei. Por quê? Há muitos crentes hoje que imaginam que o Antigo Testamento não existe mais, hein? Isso não é verdade. Isso não é verdade. O Antigo Testamento, ele está tão em vigor quanto o Novo Testamento. Só é preciso você saber o que está em vigor do Antigo e o que foi adaptado, ou seja, teve uma nova leitura através de Jesus Cristo no Novo. Exemplo: qual foi a última vez que o Sr. Luiz matou um bode aqui no público? Um cabrito, pelo pecado da igreja. E o Márcio? Quando o Márcio trouxe aqui um boi para pagar os pecados lá dele? E o Sr. Luiz? Onde é que trouxe mais galinha aqui para matar aqui porque ele estava com pecado? Sacrifício não faz mais. Essa parte do Antigo Testamento, então, que fala de sacrifício, nós não aplicamos mais hoje. Mudou o sacrifício. O sacrifício hoje do Antigo Testamento, quando fala em sacrifício, é sacrifício de louvor. O que, que é isso, sacrifício de louvor? Louvar alguém, Luiz, é reconhecer que essa pessoa é Deus, que é poderosa e que você errou com relação a ela. Viu, Marcelo? Louvar a Deus, fazer sacrifício a Deus é reconhecer, não, Deus é Deus. Eu pisei na bola, eu dei uma vacilada, mas eu sou ser humano, me arrependi. Esse é o sacrifício atual, sacrifício de louvor. Então o Antigo Testamento não foi anulado nesse aspecto. E Jesus fala que ele veio cumprir toda a lei. Comentei com vocês que ele teve que esperar os 30 anos, não foi isso? Para cumprir a lei. Para cumprir a lei. Jesus Cristo foi circuncidado, lembra? No oitavo dia que a família levou. Ele fez tudo. Ele era judeu, pessoal. Jesus Cristo era judeu. A religião dele era a religião judaica. Ele tinha que fazer tudo o que estava na religião judaica. Ele só tinha uma reclamação. É que as pessoas olhavam para a lei, vendo a lei com peso. As pessoas, os doutores da lei, né? Os pastores daquela época, os presbíteros daquela época, os que têm ministério na igreja daquela época, olhavam para o Antigo Testamento, mas era peso. Ficava olhando, aquele lá passou e queimou o sinal vermelho. Vamos ver se vai trazer a pombinha aqui. Se não trouxe, se não levou a pombinha, vai voltar lá. Ficava cobrando, sabe? Ficava cobrando o pecado dos outros. Não existe isso, pessoal. Não existe isso. O relacionamento é individual. É eu com Cristo, é você com Cristo. Você sabe do seu pecado. Eu não posso olhar para ninguém aqui e ver pecado. Eu não posso me olhar. Lógico, a gente faz discernimento. Discernir é uma coisa, julgar é outra. Discernir. Entrou um rapaz ali com uma arma na mão. Meu discernimento é ele, é ladrão. Está com uma arma na mão. Ele entra na igreja com uma Bíblia, né? Esse é o meu discernimento. Agora, ele vai para o inferno? Não posso falar isso. Como que eu falo que ele vai para o inferno se ele, antes de morrer, ele aceita Cristo? Então tem que ter essa sabedoria. Cristo veio cumprir toda a lei, mas nesse momento ele não veio julgar ninguém. Cristo não julgava ninguém. Ele discernia com relação aos doutores ali, dizendo: vocês estão interpretando errado a Bíblia. A Bíblia do Antigo Testamento, que era a única que Cristo tinha, Cristo só tinha o Antigo Testamento, né, pessoal? Ele não tinha o Novo Testamento. Ele só tinha o Antigo Testamento. Ele lia o Antigo Testamento para poder pregar. Ele dizia: olha, está vendo o que está escrito aqui? Isso aqui está dizendo que é amor de Deus, é misericórdia de Deus, mas vocês estão colocando peso sobre o povo. Ele cumpriu toda a lei, não praticou pecado nenhum e foi morto injustamente. Prosseguindo, a mensagem de Cristo é de que ele era compromissado com a vida. Jesus Cristo sempre esteve compromissado com a vida física e a vida espiritual. Ele sempre teve um compromisso com a vida. Por quê? Nós sabemos que uma vida para Deus é extremamente valorosa. Há aquela parábola de que se uma ovelha se perde, para tudo, vamos atrás da ovelha. E a igreja às vezes não faz isso. Às vezes a igreja não faz isso, infelizmente. Infelizmente. Nós temos que prestar atenção um pouquinho mais do que a Bíblia ela prega. Então Jesus, ele tinha compromisso muito grande com relação à vida. E ele exigia também das pessoas fidelidade. Fidelidade. Fidelidade nos relacionamentos. Há um relacionamento pai e filho. Você tem que ser fiel ao seu filho. Você tem que ser fiel ao seu pai. Há um relacionamento patrão e empregado. Você tem que ser fiel nesse relacionamento. Você tem que ser justo nesse relacionamento. Há um relacionamento marido e mulher. Você tem que ser fiel. Há um relacionamento você e igreja. Você tem que ser fiel. Igreja, pessoal, sem membro é difícil pregar. Igreja sem membro não funciona. E cada membro tem por obrigação perante Cristo de propagar o seu evangelho. Nós não podemos ser crente mais morto. Nós temos que divulgar, propagar a mensagem de Deus. Poxa, pastor, mas eu vou falar, será que ela vem? Não importa, velho. Você só convida. Quem vai arrastar ele é o Espírito Santo. E ele pode, inclusive, resistir ao Espírito Santo. Mas você tem que convidar. Porque imagine um dia, você está no céu. Aí Deus, ele pá, começa a passar um filme da sua vida lá. Aí ele fala para você assim: João, eis-me aqui, Senhor, né? Ele fala: João, para com isso, João. Você pisou na bola, João. Fala, mas meu Deus, pregava em açaí lá, fazia tudo. Não, você pisou, João. Você foi consertar o pneu do seu carro, o borracheiro estava lá com uma cara de triste. Você convidou ele para vir para a igreja? Não, mas você sabe o que é? Você sabe o que é nada, João. Não tem desculpa, João. Você tinha que falar para o cara: ô, borracheiro, está tudo bem com você? Não, eu estou meio assim, estou meio bravo. Ah, então tá bom, tem uma igreja, olhos ali. Vamos lá um dia. Vamos lá um dia. É isso, pessoal. É isso. Ontem ele estava aqui na promoção, o Sani Corte tinha um rapaz sentado. Acho que ele nunca viu tanto movimento aqui, né? Ele estava sentado ali, parado. Eu peguei, fui tomar um ar, fui lá fora, ele estava lá. Eu comecei a conversar com ele e ainda ali é ele, né? É, esse aí, é isso aí. Aí ele perguntou para ele: o que é isso aqui? Já pensou? Ele virou para a igreja e perguntou: o que é isso aí? É uma igreja. E eu sou o pastor. Você é o pastor. Já desestimulou, né? Você é o pastor. Porque eu tava barba, brasileiro. E que negócio, como é que chama? Rabi. Rabi. Rabi. Rabi, Rabi. Não, seu pastor não. Não, mas o pastor está tranquilo, a gente não morde não. Vem um dia aí. Aí comecei a conversar com ele. Era um cara necessitado, era pessoa necessitada. A igreja, poxa, que bacana, hein? E que dia que tem filho? Tá? Dia tal. Pessoal, mas sempre fala: a verdade é a seguinte, olha. A verdade é a seguinte. Aí fora existe um povo sedento, necessitado. Ele sofre muito com a cultura, ele sofre muito com o preconceito, eles têm medo de entrar na igreja e a gente já começar pedindo dízimo, a gente já começar acusando eles de pecadores, eles têm medo disso. Eles têm medo. Igreja tem que levar a boa mensagem. Primeiro, vamos na igreja lá. É um processo, a gente vai começar a ouvir a palavra, começar a estudar a palavra, Deus vai tirar esse peso. Você vai ter uma vida mais tranquila. Não vai ser livre de problema, viu, meu? Mas Deus vai tirar o peso, vai dar para você tocar mais tranquilo, vai dar para você aproveitar mais a vida. Porque do jeito que está, você não está aproveitando a sua vida. Você está só trabalhando e nervoso e brigando e problema e problema. Essa é a boa mensagem, pessoal. É isso que Deus prometia, é isso que Jesus prometia. Ele chamou 12. Nós podemos chamar mais. Nós devemos chamar mais. Nós não podemos fechar no círculo, ficar só entre nós. A igreja está fora. A igreja está anunciar isso. Foi bom para você? Fala para o outro. Fala para o outro. Vai ouvir muitos não. Muitos não. Porque ele já tem uma cultura. Nós, espiritualmente falando, o inimigo cegou os olhos dele. Porque é o que está na Bíblia. Mas é uma cultura, é a televisão, é os compromissos. Entendeu? Eles não querem ouvir a palavra. Porque está com o coração duro. Mas nós temos que mostrar com atitude, nós temos que convidá-los. E quando eles vierem para a igreja, sem acusação, sem dedo apontado, nada. É abraço e alegria. É abraço e alegria. Eu costumo falar com o pessoal na quarta-feira que, para mim, igreja, a melhor figura de igreja é o hospital. Para mim, a melhor figura de igreja é o hospital. Não é clube. Não é hospital. De uma forma ou de outra, todos nós somos necessitados. Somos felizes que estamos em tratamento. Uns já estão melhorzinhos, outros ainda estão na UTI. Entendeu? De vez em quando, nesse hospital, a gente faz uma festa. Tá certo? É, mas é um hospital. Então, nós temos que sempre estar estendendo a mão para essas pessoas. Abrindo oportunidades. E nunca apontando o dedo. É abraçar, perguntar como é que foi a semana, sorriso no rosto, entendeu? É manifestação do Espírito. O Espírito Santo fala isso, tem que ser acolhedor, tem que ser manso, tem que ser alegre, tem que estar disposto. Tem que estar disposto. Às vezes, pessoal, eu fico imaginando que os vendedores dessas grandes empresas, eles manifestam para o povo um estereótipo de cristão melhor do que nós. Melhor do que nós. E quando chega alguém na igreja, eles vão em conta, chega alguém na loja, eles vão em conta, sorrindo, oferecendo. Às vezes na igreja a gente não faz isso. A gente não faz isso, a gente fecha o nosso círculo. A pessoa chega, a gente não dá atenção. Ah, nossa, está doente, aqui lá não conversa com ninguém. Aqui lá, sabe, cheio de problema, aqui lá, ah, eu conheço aqui lá. Mas é, não, é igual a você. Não tem diferença, é igual a você. Você tem que chegar lá, conversar. E aí, tá tudo bem? Como é que foi a semana? Ah, abençoado, semana que vem vai ser melhor. Crie em Cristo, ser firme na rocha. Vamos ouvir uma palavra que vem da parte do Senhor. Vamos acreditar, Deus é conosco. É isso! É isso! Fora disso é brincadeira. Mas não aquela brincadeira. É brincadeira sem graça. É brincadeira sem graça, porque está machucando. Está machucando, fora isso está machucando. Se a pessoa vem e não é bem recebida, se a pessoa vem e não é bem aceita, se a pessoa vem e não recebe, está machucando, está pior. Que hospital é esse que machuca ao invés de sarar? Então nós temos que ter esse comportamento, entendeu? Ter esse comportamento de receber, de participar, vir nos cultos. Você não aprende em casa. Você não aprende pela internet. Você não aprende pela TV. Sabe por quê? O dia que der dor de barriga lá, o cara da internet não vai na tua casa. Quem vai é o São Luís. Se ele me convidar, eu vou também. Entendeu? Não adianta você querer ficar tendo conhecimento. Conhecimento não é tudo. Relacionamento é tudo. Relacionamento é tudo. É você conversar, sentir o cheiro do outro, entendeu? O mau hálito do outro, estar perto do outro, tem que carregar o outro, conversar com o outro. É isso, é relacionamento. É relacionamento. Agora, conhecimento. Vai ganhar conhecimento, vai ganhar conhecimento. O que você faz com esse conhecimento? Você não põe para fora, não pratica, não exercita. Jesus fala: bem-aventurado é aquele que sofre com os que estão sofrendo. Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que sofre com os que estão sofrendo. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu participo dessas atividades, toda vez que eu vou evangelizar, eu saio feliz. Então, no fundo, eu sonhei aqui para caramba hoje. Entendeu? Porque eu estou feliz, eu estou muito feliz. Porque eu estou vendo que isso que é igreja. É isso que é igreja, é comunhão, estar junto. Tá certo? Tá, é. Mas quem trabalha com caminhão sabe, às vezes, no começo, faz aquele bagulho, tem um enrosca no outro, né? Depois que eu não sei o que acontece com a carga. Se ajeita. Então tá chegando novo, tá diferente na igreja, fica um arranhando. Depois que a gente andar uns 5 minutos junto, para essa rigidez, a gente vai andar tudo igual. Um vai conhecer melhor o outro. Entendeu? Igreja não é conhecimento. Igreja é relacionamento. Jesus não é religião. É relacionamento. É conversar com Jesus. É ter o poder do Espírito. É andar com o Espírito. É reconhecer que Deus está contigo. É saber que 2/3 são bons. 1/3 só fizeram a escolha errada. 1/3 só fizeram a escolha errada. E nesse mundo de conhecimento, sem relacionamento, 1/3 prevalece. É loucura isso para mim. É loucura isso para mim. Como que 1/3 pode mandar em 2/3? Como que a criatura pode querer afrontar o Criador? Cristo está em você? Está. Satanás é criatura. Se Cristo está em você, através do Espírito Santo, Deus está contigo. A criatura não tem poder contra você, rapaz. Não tem como. Pode te encher o saco, como tentou encher o saco de Cristo. Mas não passa disso, a menos que você permita. A menos que você concorde com ele. A menos que você se dobre a ele. Então a opção é sempre sua. Você tem que fazer a opção. Parece que não vai dar para terminar. Ele fala também que nós temos que ter compromisso com a palavra dada. Ou seja, nós temos que honrar aquilo que nós nos comprometemos. Vamos casar. No casamento nós falamos que... Como é que fala o casamento? Se você que casou por último. Amar até... Nunca fiz casamento, gente. Eu sou pastor, mas nunca fiz casamento. Amar até na alegria, na tristeza, não é isso? Tem que honrar. Se você falou, tem que honrar. Né, Márcia? Cobra com isso. Se falou, tem que honrar. É compromisso, é palavra dada. É palavra dada, é até o final, velho. Não tem esse negócio. É, mas está ficando ruim, eu acho que eu vou pular fora do barco. Não existe isso. Não existe isso. É consertar o barco. Não é pular fora do barco. A hora que você propôs a ter um propósito no mundo, é compromisso, não é palavra dada. Você orou, agradeceu a Deus de alguma forma, você pediu para Deus. Então você tem esse compromisso, é palavra dada, você tem que honrar a palavra. A hora que você fez o compromisso com o irmão, você tem que procurar honrar essa palavra. É simples. Hoje, infelizmente, nem contrato assinado, registrado em cartório, com 20 assinaturas de testemunha, as pessoas não cumprem. Não cumprem, entendeu? Mas nós somos luz do mundo, sal na terra. Nós temos que nos esforçar a cumprir com a palavra dada, com a palavra comprometida. Jesus também fala que violência gera violência. Violência gera violência. Gandhi, ele não era cristão. Ele não era cristão. Ele conseguiu a libertação da Índia contra a opressão da Inglaterra praticando a não violência. O exército inglês vinha para cima dele e ele ficava parado. O pessoal batia e continuava parado. Sem violência. Sem violência. Violência gera violência. Palavra maldada gera palavra maldada. Opressão gera opressão. Alguém que fez, não sei se é físico, se é químico, deve ser físico, né, Lucas? É, para toda ação há uma reação. É natural isso. É natural. E viram falar que a palavra branda desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. Jesus dizia: violência gera violência em todos os sentidos, hein, pessoal? Quando a gente fala violência, a primeira ideia que nos vem na cabeça é violência física, não é isso? Bater no olho, dar porrada, não. Uma palavra mal colocada, uma opressão, o não toda hora, isso é violência. Estou dizendo que o pai tem que corrigir o filho, não é nada disso. Estou dizendo que há limites. Que há limites. Não estou dizendo que o marido não é o chefe da casa, não é nada disso. Estou dizendo que há limites na execução daquilo que Deus deu a você como responsabilidade. Violência de palavras, violência de atitude gera violência. É difícil? Uma pessoa te ofereceu um sorriso e você fechar a cara e ela continuar sorrindo. É difícil. É difícil. É difícil. Então, um sorriso normalmente tem como resposta um outro sorriso. E é preciso que nós prestamos atenção nisso. Pessoal, eu não vou conseguir concluir tudo pelo adiantado do tempo, mas não é preciso, porque a mensagem era exatamente essa. A mensagem de hoje é: creia em Cristo. Ele fazia milagre ontem, ele faz milagre hoje e vai continuar fazendo milagre. Só que nós temos que observar uma coisa. Cristo, ele é o Deus do impossível. Do impossível. Do impossível, ele quebra todas as regras da natureza e faz um milagre. No impossível, não posso ter filho. O médico diz que eu não posso ter filho. Três vezes falou para a Sônia: você não pode ter filho. Três vezes, nós temos 12 anos buscando teu Lucas. Três vezes, era impossível ter filho. Só podia acontecer um milagre. Nós buscamos a Deus, oramos a Deus, nasceu Lucas. Aí nós oramos, nasceu João. Que é bênção de Deus. Deus, quando manda, ele manda bênção em dobro. E vem os dois. Tá? Então o impossível é de Deus, o possível é seu, hein? Não é segunda, vai trabalhar, velho. Correria. Faça a sua parte. Deus é contigo. Ser forte. Ele vai te abençoar em todos os teus projetos. Em tudo. Na escola ele vai estar com você. Lá no sítio ele vai estar com você. Na tua empresa vai estar com você. No teu serviço fora vai estar com você. São Luís, nossa vida boa vai estar com você. Valeu, pastor. Os dois aposentados. Nossa, não tem trabalhado tanto, pessoal, que olha. Mas Deus é conosco, pessoal. Deus é conosco. É isso que nós precisamos ter, essa confiança, essa certeza. Quando chegar o impossível, ele vai mudar tudo. Ele vai fazer, ó, céus e terra por você. Porque se fez na minha, se fez na do Márcio, se fez na São Luís, faz também na de todos nós. O impossível ele faz. O impossível ele faz. O possível é atribuição nossa. E nós temos que continuar nessa confiança. Que nosso Deus, ele faz aquilo que é impossível. Mas ele quer que nós sejamos cooperadores dele. No quê? No que é possível. No que é possível. Ele quer que nós trabalhemos. Ele quer que a gente produza. Ele quer que a gente seja feliz. Ele quer que a gente tenha relacionamento. Ele quer que a gente abençoe outros. Ele quer que a gente participe. Ele quer que a gente viva. Viva. Isso tem que ser festa. Isso não pode ser peso. Igreja tem que ser festa. Tem que ser local de alegria. Não pode ser local de peso. Concluindo, então, o reino de Deus, ele foi inaugurado. Deus é conosco e ele vai nos abençoar mais esta semana. Vamos orar, irmãos? Curva sua cabeça. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais essa noite, obrigado por mais essa comunhão com os irmãos. Obrigado porque o Senhor tem sido bom com a tua igreja. Obrigado que o Senhor tem abrido o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, meu Deus, que nós temos aprendido muito com o Senhor. Pai, seja com cada vida, seja com cada família. Fortaleça, Senhor meu Deus, uns na fé. Fortaleça, Senhor, Pai, na comunhão entre irmãos. Fortaleça, Senhor meu Deus, nos relacionamentos. Eu agradeço a Ti pelas bênçãos derramadas. Eu agradeço a Ti, Senhor meu Deus, pelos milagres que aconteceram e que vão acontecer. Eu louvo a Ti pela semana de bênçãos que vai acontecer. Louvo a Ti pela Tua igreja. É a oração que eu faço, sincero, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém. Amém.